Eu fugi da minha casa, eu não podia me conter, do homem que eu não posso controlar. Da minha mãe que é minha sombra, apesar de ela já ter ido. Da minha filha que nunca dorme, eu fugi do barulho. Eu fugi para cima das aves, eu fugi para o céu, da lagoa para a chuva, que molhou o meu cabelo, e encharcou a minha roupa e minha pele. Escondeu minha lágrima e escondeu os meus medos. Eu fugi para as aves, eu fugi, fugi, procurei por mim. Eu fugi passando pela igreja e pela velha caixa de correio, pela macieira. Eu fugi para o cemitério e segurei minha respiração e pensei sobre a sua morte. Eu fugi para a lagoa, para cima das montanhas. Eu fugi, fugi, por ali. As tumbas desmoronadas e todos os nomes esquecidos, e provei a chuva e provei minha lágrima, e eu amortizei os anjos, eu provei os meus medos. Debaixo dos meus pés, e a terra me tomou os seus braços, as folhas cobriram os meus rosto, as formigas marcharam por minha costa, e o céu negro se abriu. Procurando por mim, eu fugi para uma lagoa, para cima das montanhas. Eu fugi, fugi, fugi, procurando por ali. senti o cheiro da carne dela queimando, os seus ossos apodrecendo e sua decomposição. Eu fugi, fugi, ainda estou fugindo.